Ô, madrinha Maiara Cristina, boa noite, uma benção. Abençoe. Ô, Josune, aqui de Anicundo. Gostaria de oferecer a próxima música aí pra você. Obrigada. E pra todos os ouvintes da Brama FM. E foi um prazer imenso voltar a falar com a senhora, que é muito bom conversar com a senhora é muito gentil. E tudo de bom. Obrigada, meu amor. Uma boa noite pra você também, todos de Anicuns aí, curtindo a número 1 do sertanejo. Meu Lucas, gosto de ver a música do Roberto Carlos. Jesus Cristo. Eu fiz pra você, tá? Obrigada, coração. Boa noite, madrinha. Como é que você tá, madrinha? Tô bem. Você tá boa mesmo? Boa, bonita, cheirosa. Toca a moda daquela violenta pra gente. Pode ser usar de falar com você nas antigas dele. Rapaz, tá vindo uma moda violenta aqui do de Paulo e Paulinho também, que eu vou te contar. Essa moda é diferenciada, Edilson. Quem mais? Zezé maravilhosa da minha vida. Juntamente com o esposo Sérgio. Zezé do céu, cheguei ali, queria um cafezinho. Você acredita que o povo da tarde deixou eu sem café hoje? Eu não tô acreditando num negócio negociado dessa, não. Ainda esconderam a outra garrafa que eu não achei a outra garrafa. O negócio tá feio. Deixa eu ver aqui. Boa noite, tô passando pra dizer que estamos juntas na melhor. É a Brama FM. Quem tá comigo é a Sinomar maravilhosa, né, Sinomar? Eu não tô acreditando, não. Aline Cristines mandou áudio. Jesus, eu tenho até medo. Madrinha, como é que você está, mulher? Tô aqui ótimo. É a Aline Cristina de Goianira. E aí, tudo bom ou não? Bom demais. Tô aqui, de boa, ouvindo a melhor rádio do planeta. É nóis. Eu queria pedir uma música bem violenta aí. Você sabe que eu gosto, né? Vai que é sua. Ed, Brito e Samuel. Aí fica a sua escolha, tá bom? Um beijo, um abraço. Ah, eu não esqueci não, viu? Ah. E aí, que dia que você vai assumir aquele carro? Como é que é? Gente! Azuá. Meu chip, hein? Eu sabia que essa Aline tava vindo aprontar alguma coisa. Aline nunca manda um áudio assim, do nada, né? É, Aline Cristines vai levar uma chinelada pra poder ficar esperta essa menina. O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o Senhor na madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o Senhor. tão feliz. Ô de Paulo e Paulino mais ainda. Mais uma vez, vocês nos consagra a mais um grande triunfo. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela presença de vocês. A Viola quer agradecer a vocês em especial. Chora, Viola! Que é isso, hein? De Paulo e Paulino, esse modão do bom, foi pra ele que adora também. Está nas ruas de Goiânia, alô André Fernandes, gente boníssima. Me chama pro casamento, André, viu? Grande abraço a todos da Óculos Flex, sempre curtindo a número 1 do sertanejo. Brama FM, agora 7h15. Na Brama, música boa. 95,9. Sertanejo. Tava numa festa esses dias e uma mulher linda esbarrou em mim. E nesse esbarrão eu tive a melhor noite da minha vida. Roubou meu olhar, minha atenção. Depois de um esbarrão, uma desculpa, foi nada não. Virou conversa, esse esbarrão. Nós dois nessa festa, a minha boca querendo borrar o seu batom. A minha mente mandou avisar que se o seu beijo virar vício, vai ser foda. Vou querer todo dia uma dose disso. Então foge comigo, tô querendo o seu corpo. Pode ser no sigilo, vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo, seu corpo. Pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Só no sigilo. Vem fugir com ele, minha mãe. A minha mente mandou avisar que se o seu beijo vir aviso, vai ser foda. Vou querer todo dia uma dose disso. Então foge comigo. Tô querendo seu corpo. Pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Tô querendo seu corpo. Pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Você curtiu, Guilherme Venuto? Sigilo aqui no nosso Happy Hour. Brama FM, agora 7:21. E é o seguinte, gente, lembrando que você também pode seguir a Brama FM lá nas redes sociais, lá no Instagram, gente, @brama.fm, dá aquela seguida, aquela curtida, aquele comentário básico nas fotinhas, né? Muita foto legal lá pra você curtir aqui a número 1 do sertanejo. Segue a madrinha também, vai lá, gente. Tayara, underline Cristina, chega junto, é a minha chapéu vermelho, sou eu mesma. Pode seguir, nós acabei de postar um vídeo lá dançando o de Paulo e Paulinho, não aguenta aí não. É uma moda violenta daquela, ficar sentada, não dá não. Não dá de jeito nenhum, tem que dançar, rapaz. Vou te falar, terça-feira só tá começando, mês de abril, e nós é desse modelinho, né? Deixa eu falar pra você aqui, ó, locação de som, gente, iluminação para o seu evento, é com a Piqui Amarelo Produções. É, você que tá aí pensando em fazer casamentos, né? Você faz aí uma confraternização, shows, palestras, não pense em outra. É Piqui Amarelo Produções e Eventos pra cuidar aí do seu evento. Conheça o trabalho aí no Instagram, @ tudo junto. Piqui Amarelo Produções e Eventos. Aqui na número 1 do sertanejo, tá chegando de faraônica Simone Mendes. Você sabe que a Brama é especialista em tocar música boa. Então chega mais, Simone Mendes. Você vem me buscar, só mando um doido. Agora, dois fugitivos. Na Brama, a número 1 do sertanejo. Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Quando já tava gostoso, quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Quero ver você. Você vem me buscar, só mando um doído. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. E é na hora que dá, é sempre correndo.

que a culpa é nossa. História, então fala aí. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. Já cê não quer sair como ruim da história, então mente aí. Que a culpa é nossa. Pra cima de mim não, hein? Baiara e Paraíza, a culpa é nossa. Aqui no nosso Happy Hour. E aí, tudo bem? Lembrando que daqui a pouquinho tem ingressos pra cinema pra você aqui na número 1 do sertanejo. Vem participar com a gente! O intervalo é rapidinho. A número 1 do sertanejo. Brahma FM. Daqui a pouco na Brahma FM você vai ouvir. Você tá cruzando a fronteira. Se abra a porteira do coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer, eu sou bora, se não, nem beija. Fique ligado, é depois do intervalo, aqui na Brahma FM. Brahma FM. Brahma FM, agora às 7h32. Tayara Cristina e o Happy Hour. Daqui a pouco, de volta, na Brahma FM. Precisa de equipamentos de solda e corte de qualidade? Conheça a Total Soldas, sua parceira em soluções para soldagem. Oferecemos tochas, consumíveis, peças para máquinas, EPIs e serviços de vendas, locação e manutenção. Visite nossa loja, Rua dos Missionários, número 1198, setor rodoviário Goiânia. Ou acesse www.totalsoldas.com para conhecer nossas soluções. Entre em contato pelo 62-3637-6640. Total Soldas, equipamentos de solda e corte. Ah, em casa? Só na Brahma FM. O Ancai Seleto foi indicado pelo segundo ano consecutivo o melhor restaurante japonês de Goiânia, segundo o guia Curta Mais. Um menu cuidadosamente planejado e sabores incríveis te aguardam no Ancai Seleto diariamente das 11h30 às 23h no piso 2 do Goiânia Shopping. Se preferir, viva essa experiência sem sair de casa através do delivery disponível no iFood. O melhor da culinária oriental está no Ancai Seleto. Confira no Instagram, @AncaiSeleto. Vem aí, especial Dia das Mães, com Renato Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Christian. Tinha um sonho. No Atlanta Music Hall. Garanta seus ingressos ou mesa no site Six Pass ou Ingresso SA. Mais um evento com o carimbo da número 1. Brahma FM. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, ouça Brahma na Rede, com Davi Barbosa e Thaís Freitas. Oferecimento: Grupo Tecnoseg, desde 1995, o melhor em segurança privada, tecnologia e terceirização de serviço. Já estamos de volta com o nosso Happy Hour, só uma dona diferenciada, do jeitinho que você gosta. Você é o nosso convidado, hein? Começando a sequência com ela, Ana Castela e Gustavo Mioto, Fronteira. Agora 7h35, mudou o digital? Me emociono, eu não, cê não brinca comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso, cuidado, perigo, cê ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer eu sou bora, se não nem me beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. emociona, eu não. Cê não brinca comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, cê ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Eu acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira. No coração vai dar namoro, vai ter igreja. Você vai tomar cerveja. Se quer isso fora, se não nem beija. Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira. Música boa. Música boa. Brahma FM. Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história. Desce só. Que vai prédio, né? Todo fim de briga é assim. Você fecha a cara, algumas malas. Aperta o elevador, nem espera subir. Muda de ideia, volta e dorme aqui. Mas dessa vez desceu, trouxa esperou. Nem sinal dela no corredor. Eu tava confiante que ela voltaria. E ela tava mais que decidida. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro de elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro de elevador. Sinal dela no corredor. Eu tava confiante que ela voltaria. E ela tava mais que decidida. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro de elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. Hugo e Guilherme, aqui no Happy Hour. Rapaz, vamos de novo, que esse trem foi muito baixinho. Cadê? Brama FM, agora 7h40. Zap Brama. Vem com a gente, a Zap Brama. Cadê vocês da minha vida? Tem uma galera aqui. Ô, madrinha, bom, boa noite. Boa noite, amor. Manda aquela moda lá da partilheira de cima pra nós, aquela bem enferrujada. Qual? Dá uma chinelada e não sou Israel pra nós. Nosso socorro, Aguiar. Será? Batiza nós aí, madrinha. Pedro Henrique, nosso socorro, Aguiar. Então bora, bora, essa galera aí que não foi batizada, Pedro Henrique. Não adianta correr, não. Pedro Henrique, volta aqui, rapaz, que a chinela vai comer com certeza. Sem dó, sem piedade, que hoje eu tô desse modelinho, rapaz. Hoje eu tô que tô. E aí, madrinha? Opa, bem... pensou aí. Toca aí o João Mineiro e Marciana. Aqui é o João Marcelão de Vianápolis, Goiás. Coisa boa! Sucesso da mulherada. É nóis, estamos junto e misturado nessa night. Noite, madrinha, aqui quem fala é o Adelson Vieira, município de Altazes, no estado do Amazonas. Rola aí um modão aí da partilheira de cima. Que legal, Adelson, você mandar um áudio, que chique, gostei demais, hein? Privilegiada eu, dá licença. Cheguei, Thay, por aqui, Lute Silva, gente boníssima lá em Rio Verde. Ô, Rio Verde não, tá? Onde você vai nessa bicicletinha sem freio? Lá no Rio de Janeiro, em Resende, respeita, né, Lute? Rio Verde também é bom, né? Deixa eu ver aqui, quem mais que mandou aqui? Igor, o que você tá aprontando? Olha só, gente, o Igor fazendo fígado em mim, mandou aqui ele tomando um cafezinho. Igor... Ô Igor, vem aqui com essa garrafa, Igor. Vem aqui, fica quietinho aí. Ora. Oh, gente, my God. Vou ter que fazer um café ali. Hora dessa eu vou fazer, que eu não tô aguentando, não. Oi, madrinha. Oiê. Boa noite. Tô aqui cozinhando um feijãozinho. Que delícia. Tô aqui fazer uma jantinha básica. E ouvindo a melhor do sertanejo. É nóis. Bom trabalho, fiquem com Deus e cuidado com a noite, porque a noite é perigosa. Menino, pensa, eu fico longe dos perigos noturnos. Obrigada, fica com Deus. Eu tento. Gleidson de Itaguari. Gleidson, que alegria ter você aqui na nossa noite, viu? Falar nisso, não é que eu saí daqui também, eu vou jantar. Vou jantar depois que eu sair daqui. Não, mentira. Já deixaram uma pizza ali pra mim. Viu, Igor? Já que você não me manda uma pizza, me mandaram aqui, viu? Deixa eu ver quem mais tá comigo aqui. Calma aí, vamos carregar esse áudio. Boa noite, madrinha. Tá, boa noite. Que pena que você saiu da parte da manhã, que era mais fácil de te escutar, né? Oi, mas tô aqui voltando à academia aqui. Te ouvindo um pouquinho aqui, tá? Bom trabalho pra você, boa noite. Quem tá falando é o Thiago. Betinho, grande abraço, fica com Deus. Grande abraço pra você, Thiago. Aí é malhador mesmo, hein? Boa noite, Marina. Boa noite. Lucas, daqui de Aparecida de Goiânia. Escutando seu rádio aqui 24 horas. Adoro. Todo dia. Vou fazer a entrega e escuto todo dia. Aí eu dou valor, hein? Manda um alô pra nós aí. Um dia desse eu marcar de nós tomar um cafezinho aí. Bora combinar o café, Lucas. Paraense Bruto, lá do Parazão. Ó. Oh. Lucas, abraço, boa noite. Top demais seu rádio. Tá de parabéns, Brahma FM. Valeu demais, Lucas. Oi, mais um. Marinho. Opa! Boa noite. Boa noite. Manda aquela boa. Antiu! Top. Top, top. Boa noite pra nós que tá escutando a Rádio Brahma. A melhor do Brasil. É isso aí, Rodrigo. Drigo lá em Trindade, Terra Santa. O Gilson Gustavo também já passou por aqui. Muito boa noite pra você também. Quem mais tá comigo aqui, hein? Deixa eu pegar mais um aqui, produção. Só mais um pra nós finalizar essa sequência aqui. Vamos lá, computador. Vamos trabalhar, rapaz. Aô, madrinha. Boa noite. Boa noite. Como é que tá as coisas? Como é que só tá? Tô bem demais, Murilo. E você? A esposa, serviço, Daniele. Oi, Dani. Ela foi esse dia e ganhou o prêmio na rádio, tirou foto com você e o Johnny. Ah, é mesmo? Eu lembro dela. É, mandou uma música aí pra nós, Mato Grosso, Matias, enquanto até o sol brilhar, enquanto o sol brilhar. Dedicar ela, minha esposa. Amo muito ela. Boa noite. Rádio Brahma, número 1. E ela é maravilhosa, pensa na mulher, gente boníssima, gente, pensa nos cabelão bonito, cacheado que ela tem, eu vou te falar, viu, Murilo? 95.9 Brahma FM. É hoje que eu perco meu chinelo. Toca. Música.

Confirma essa comigo agora, 7h51, gente. Deixa eu falar pra vocês aqui. Rapaz, Morena Café Salão Estética no Jardim Goiás, o negócio é negociado, viu? Pensa num trem bom, é? E lá tá rolando promoção esse mês de abril, hein? É verdade, atenção mulherada aí, ó, vão ficar mais bonita do que nunca. Promoção aí na Morena Café Bronze, hidratação e escova R$69,90. Bora sintonizar na Estação da Beleza, gente. É salão de beleza, é estética, é bronzeamento, tudo em um só lugar. Chegou lá, sai de lá prontinha. Quer fazer nas unhas, o cabelo, quer fazer uma depilação, um bronzeamento. Tô falando uma maquiagem, uma massagem, uma drenagem. Vem agendar seu horário, 629-9132-1805. Brahma FM. Matheus e Cauã, não recomendo não, hein, neném? Agora, 7h53. Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá. Eu pego de novo, é sem vergonha, mas você querer. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu pego de novo, é sem vergonha, mas você querer. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu encaro em qualquer hora. Gostoso do tanto que engana e tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. Noventa e cinco ponto nove. Brahma FM. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? O amor era tudo. Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar. Perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já sugou meu corpo nesta cidade. cidade, quase fiquei louco. Saudade é fogo que vem queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte, falei com meu Deus, porque não mande a morte. Sem esse amor, nada mais importa, a vida perde a casa. Negro e Solimões.